Boa tarde a todos, segundo Sargento Marcos Brandes apresentando. Hoje, dia 1º de outubro de 2017, estamos dando início aqui mais uma solenidade de 17 BPM. Presentes na sala, estagiário Cauã Rickson e segundo Sargento Marcos Brandes. Promovido de hoje é o estagiário Cauã Pires. É, o mesmo, ele completou seu 3 dias de estágio, está sendo promovido hoje. O que eu tenho a falar sobre o Mike 5 barra. Chegou nenhuma reclamação sobre ele e eu não tenho muito a comentar. Mas que essa seja a primeira de muitas solenidades dele. Então, Calma, se apresente a mim e pode dar início ao seu juramento aí. Microphone muted. Positivo. Estagiário Cauã Pires se apresentando ao segundo sargento Marcos Breno e vou dar a iniciativa. Incorporando-me à 17ª Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição. Os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossa tradição e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, resistirei, desistirei, falharei, por preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que possa chegar aonde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos o melhor equipes. Nós somos 17ª BPM. Microphone activated. Parabéns aí, o senhor tem 30 segundos para agradecer, quem se tiver que agradecer aí. Microphone muted. Senhor, queria estar pedindo obrigado aí todos, amigos aí da 17ª BPM. Estou muito feliz aí, batalhão aí, militar virtual. TKS a todos aí. Então é Microphone isso aí, activated. solenidade encerrada aí. TKS a todos compareceram.